own head clap. Procura-se um sentimento que foi visto por último já faz um bom tempo. Procura-se uma resposta pro te amo depois do boa noite, que ultimamente não volta. Se foi dormir, ainda tá aí. Sinal que o seu online não é pra mim. Eu tô com saudade do seu distando, dedo batendo na tela, foto aleatória e o áudio chegando. Mas essa saudade só eu que tô carregando, enquanto você deve estar gastando bateria com outro fulano, com outro fulano, com outro fulano. É o Rei Belém. Procura-se um sentimento que foi visto por último já faz um bom tempo. Procura-se uma resposta pro te amo depois do boa noite, que ultimamente não volta. Se foi dormir, ainda tá aí. Saudade do seu distando, dedo batendo na tela, foto aleatória e o áudio chegando. Mas essa saudade só eu que tô carregando, enquanto você deve estar gastando bateria com outro fulano, com outro fulano. Oh.